Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou Joana Lourenço. Eu sou Rita Bernardo. E hoje não é noite de terça-feira, mas é noite de quarta-feira e cá estamos nós. É verdade. Aposto para animar o vosso serão. É verdade. E pronto, hoje não tem o Arthur, mas tem-nos a nós. É verdade. Pronto. Achas que foi uma boa troca? Não sei. Não sei, as pessoas é que vão ter que fazer. Coitadinho. Sim. Mas pronto, deixamos já aqui o agradecimento por nos terem, sim, obrigada, por nos terem cedido este horário. E agora vamos passar ao nosso programa, que hoje temos um tema... Sim, vamos viajar agora. Um tema muito especial, não é? Vamos viajar. Nós começámos no outro dia, agora não queremos mais nada. Não, queremos outra coisa. É verdade. Portanto, hoje vamos de armas e bagagens até ao Porto. Vamos até ao Porto. É não verdade. É? Cheio da capital, vamos até ao Porto. Invicta. Já foste ao Porto, Joana? Já fui, sim, senhora. E então? E gostei. Gostei muito. Mas se eu tiver que fazer uma comparação, não é? Que é quase inevitável. Pá, eu gosto muito mais da minha cidade. Mas é a tua, não é? É a minha. Não, e é a luz. Mas eu gostei do Porto, claro que sim. E gosto muito das pessoas. Gosto muito das pessoas do Norte. Adoro. Acho piada o sotaque das pessoas do Porto. Adoro o sotaque, adoro tudo. Sim. Olha, eu nunca fui ao Porto, infelizmente. Ainda, nunca fui. Ainda estou para ir, é verdade. Ainda no outro dia falava com a nossa amiga e colega Joana Canela sobre isso. Sobre o facto de nenhuma de nós ter ido ao Porto e termos de ir. E de, inevitavelmente, acabámos por ir. Vamos acabar por ir, aliás, quando formos ao Marégivas, ao festival. Porque é em Gaia e vamos ter que dar um saltinho ao Porto. Muito bem. Tem de ser. Sim, sim. Bem, e nós? Comeste uma francesinha quando lá estiveste? Comi, mas não foi, é um inquérito. Não foi bem no Porto, foi em Braga. E eu já ouvi dizer que não pode ser, tem que ser no Porto. Mas gostaste? Gostei. Sim, gostei muito. Será? Será que há assim tanta diferença? Não sei. Era preciso que as pessoas do Porto nos dissessem, não é? Portanto, vocês que estão a ouvir aí em casa, se forem do Porto, digam-nos qualquer coisa sobre francesinhas. O que é que vocês acham de francesinhas? Tá bem. E quais são as melhores? Não é? Quais as melhores, sim. Devem ser do Porto. Mas sim, ias a falar e eu interrompi para falar de comida, não é? Eu ia já pôr... música. E já passar a ação. Acho que sim. Então, conta lá. O que é que tu vais passar, Ana? O que é que eu vou passar? Entretanto, olha, se calhar vou passar. Sabe o que é que eu vou passar? Vou-te roubar uma música. No fundo não é roubar porque é um consenso entre nós. De uns convidados. Acho que podemos começar com os convidados que nós já tivemos. Sim, vamos cá. Começar aos pulos. Vá, vamos. Não aos é? Pulos e aos saltos. Bora. Verdade. Vamos passar o salto com 100-100. Sem, é verdade. E acho que até podemos passar a nossa versão acústica, o que é que tu achas? Eu acho que sim, escolhemos as duas a mesma música, aliás, porque certo. Já da outra vez passámos salto e foi a deixar cair. Portanto, sim, esta é a minha temos preferida. De inovar. Mas sabes que eles agora vão lançar um álbum, que já muita gente diz que é o álbum do ano. Sério? O álbum deles, eu acredito. E eu também acredito, depois do que nós vimos aqui é sim. Óbvio. E, também, e nós dia... também os vimos ao vivo. Exato, exatamente, depois foi, na Music Box. Sim. E no outro dia a conduzir na rádio e começa a tocar uma música que eu disse, isto é salto, mas estava ligeiramente diferente. Então era a versão já do Deixar Cair, mas a versão do álbum, que é o single justamente. Ah, o primeiro single. Sim, e está diferente, está muito giro, eu gostei bastante. Estás a provar. Sim, mas até lá, enquanto não sai o álbum do salto, fiquem atentos de qualquer forma, porque ele deve estar aí. Vamos ficar com esta. Vamos com o 100-100. 100-100. De salto. Só eu sei porque Muito nice. That's a wrap. Tá muito nice, muito nice. Olha. Don't tell anyone, don't tell anyone. Bem, já que estamos na onda dos novos artistas do Porto, o que acabámos de ouvir foi precisamente a banda Best Youth com a música Honey Trap, que é outra daquelas bandas do Porto que promete, tal e qual como os Salto. Uhum. A única diferença é que os Salto cantou em português e estes Best Youth não. Basicamente é isso. Então, e Joana, o que é que tu visitaste quando foste ao Porto? Conta lá. Olha, foi só de passagem, porque eu fui para o Paredes de Coura. Entretanto, não, já estou a mentir. Eu quando fui para o Paredes de Coura nem sequer passei no Porto. És uma mentirosa. Não, eu agora estava a pensar. Não, fui ao Porto para aí um ano antes. Mas foi assim uma coisa muito, muito, muito rápida. Então não tive tempo, mas fiquei com uma boa impressão. E como estava a dizer, fiquei mesmo com uma boa impressão das pessoas. E, pá, são bem simpáticas. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu não sei, que eu não falo com experiência, não é? Mas quem nos está a ouvir e que já visitou o Porto pode nos dizer o que é que mais gostou quando lá esteve, uhum. Não é? Mas já que estamos a falar do Porto, já podemos dar umas dicasinhas sobre a nossa convidada, não é? Ah, claro, que ainda não dissemos isto ela, é uma falha. Ela vem do Porto e vem mais ou menos. Vem cá, fica via lá. Telefone, vá. E vem mostrar-nos o que de melhor se faz por lá em termos de hip-hop. E vem-nos falar também do seu próprio Sim. trabalho, não é? Ela é a Capicua. É a Capicua. É verdade. É uma grande honra termos aqui a Capicua falar Sim, connosco. Que nos vem falar sobre o álbum que lançou recentemente na Ótimos Discos. E sobre a sua... Podem dar lá um pelinho e sacarem o álbum. Sim. Sim, é e verdade. Já agora dos Soares, acho que não. Também não já cá teve. Não, não é? São. Tem que sempre repetir. Saquem todos Sim. os álbuns do Ótimos Discos, porque é dar um todos, lugares. São, pronto, são todos bons. Fica já aí. Então, dica. Olha, se calhar íamos passar, para quem não conhece a Capicua, se calhar podíamos passar o primeiro single. Deixamos cá um cheirinho, nós já vamos tê-la connosco daqui a bocado e sim. deixar uma musiquinha. Então vai ser o primeiro single, chama-se Maria Capaz. E vamos é isso ouvir. Que vamos ouvir. Sou comandante da guerrilha cor-de-rosa. Da guerrilha cor-de-rosa. Sou comandante da guerrilha cor-de-rosa. Da guerrilha cor-de-rosa. Esta merda é toda minha, esta terra ainda não tinha. Uma MC de jeito, virei a velha rainha. Meu nome hoje é Vitória, faço moça, faço história. Faço troça dessa escória. Só coça a micose e quero glória. Queres escola, eu dou-te, cala a boca e ouve. Isto implica compromisso e um full-time é pouco. Eu dou um litro, tiro isto do físico, sai do corpo. Infiltro com o espírito crítico típico do Porto. Oh, tá tudo louco, amanhã as voltas aos tropas. Cada um pior que o outro. Oh, tá tudo louco, não me comparam com eles, mas eles são muito bons. Com eles pelos cabelos, por dizerem mal do jogo. Se o rap é assim tão relos, muda de estilo para outro. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, é sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, é sou eu que reino, rapaz. Tanto disse que disse, vieram para o piquenique. Se têm muito apetite, dançamos chico to chico. Mas no fim eu já te disse, contigo não há subife. Eu não dou asa convite, eu só carrego delete. Mando calar esse frio com muita sede no pote. Mando o papá no elevite, entrego ao papá no bote. É que eu passo no passo vite, esse teu tico da snob. É que eu te faço e não faço por mim, mas é assim o hipote. Levas tampa tipo Tupperware. Eu sou mulher para aturar dreads com bugs no software. Tua rima é oca, tu não fazes rap, tocas por indo de boca. Só esse teu ego ocupa-te a cama toda. Para ti quatro palavras, muita broa, muita sopa. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, é sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, é sou eu que reino, rapaz. Aqui fresca vira frígida, duvida, estás em dívida. Meu rap trava línguas de tristes tipos à míngua. Desisto, sou os Júxula, calo voz aguda como Úrsula. Ficas surda, muda como a última. Eu sou a única, escrevem o meu nome com maiúsculas. Daqui as tuas letras são minúsculas. Pingas na cueca, a sueca escatológica. Teu rap é uma merda, mega pegada ecológica. Insiste em ser o cúmulo, nesta gravação eu gravo a pedra do teu túmulo. Sou como um skater, cada queda é um estímulo. Dar o máximo é o mínimo, o máximo é o mínimo. MC é Maria Capaz, MC é Maria Capaz, Maria Capaz. MC é Maria Capaz, MC é Maria Capaz, Maria Capaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sabes, sou eu que reino, rapaz. Agora quero mijar, deitar o excesso fora enquanto peço para tirar mais um. E agora vou diretamente ao fundo e sinto assim a dor do mundo pelo que eu sou. O Shadow Stone tem um olhar igual àquela dama, fora da minha razão será sempre tudo igual a coisas que eu vejo e nunca dá para dar a volta. Mas segue o seu percurso normal. Uma semana de semana vou a mama que me chama. Não dou a cara dela, quero tê-la numa cama. Quero mijar, agora quero mijar. Que o pão de moda, um dia vai voltar. Andar, ver-me a cantar. Não tem de haver só o lado bom e o mau. O lado fora da hora, quando a noite para demora, é só lutar. Eu sei que é mau de encaixar, eu sei, mas é só lutar. É difícil entrar na canção que meu conselho é só dar um sinal que mal onde eu dou frena. Now you understand me. Tu fez em mim um cabelo. Eu sou tão bom de amar. E acabamos de ouvir aquela que é das bandas do Porto mais conhecidas, não é? Sim. E que está aí de volta para os concertos de 20 anos de celebração. Estamos a falar dos Ornatos Violeta, precisamente. Estamos a falar dos Ornatos Violeta. E a música que ouvimos foi Punk Moda Funk, do álbum Cão. É justamente a primeira música do álbum. O álbum Cão, eu não disse Cão, eu disse Cão. É o primeiro álbum. É o primeiro álbum, é verdade. Queres mandar a piada do Monstro Precisa de Amigos? Não. Manda, não. Joana, manda. Não. Não. Mas olha que é o meu álbum preferido. Eu por acaso não sei, há qualquer coisa que me leva para o cão. Eu gosto mais do segundo. Os Ornatos, que vêm aos Coliseus de Lisboa e do Porto. Sabes a data? Eu sei que é 25 e 26. Agora, ok, então não sei. O mês não sei, mas... Também vão ao Paredes. É verdade, vão a Paredes de Coura, sim. Juntamente com o Kazabian e mais, mais quem? Outros nomes que estarão confirmados certamente, mas que eu de momento não sei. Mas pronto, enfim. E estamos aqui a trazer o que melhor se faz no Porto. Sim. Na segunda parte temos o hip-hop que nos traz a Capicua, o hip-hop que se faz pelo Porto. Sim. E nós vamos... Pois vamos... é, por isso que me estou a conter agora. Pois, pois Ana, hoje olha. Pois é, olha, não sei, então se calhar, visto que não vamos muito para hip-hop agora na primeira parte, se calhar podíamos passar aqui um senhor, que é o Rui Veloso, que também foi um consenso entre nós. Sim. Qual é a música, Rita? Qual é a música, Jana? A música é aquele hino ao Porto, que todas as pessoas que são do Porto se enchem de lágrimas quando ouvem esta música. Quando ouvem, epá! Isto não posso fazer um programa sobre o Porto, começo já a ficar com sotaques, isto não pode ser. Quando ouvem esta música, as pessoas, os portistas não de clube, mas da cidade mesmo, ficam geralmente de lágrima ao canto do olho, não é? Tal é a forma como sentem este Porto, que é o Porto Sentido, de Rui Veloso. Vamos ouvir. Thank you.

Acabámos de ouvir Sérgio Godinho com um brisinho nos olhos, não é? não ele, mas a música é o nome da música. Este senhor que nós já passámos aqui bastante e gostamos bastante dele e que já tem uma longa carreira, não é? E que lançou recentemente o álbum Mútuo Consentimento, exatamente. E vamos agora. Eu sugiro que vamos ao nosso momento. Sim, vamos ao nosso momento dos concertos dos grátis, concertos é verdade. Grátis, nós fomos até ao Porto, mas agora vamos dar um saltinho a Lisboa num instantinho, sim, não é? Vamos voltar por segundos, quase. Por segundos, exato. Para vos dar os melhores concertos que por aí há. Pronto, na voz da Joana Lourenço, na voz fantástica da Joana Lourenço. Eu vou cortar isto. Vamos então ao Monkey Business. Monkey Business. Monkey Business desta semana traz dois concertos a não perder. O primeiro é já hoje no Music Box com mais uma noite offbeat. Solage e W Magic são os protagonistas de mais uma sessão que começa às 11 da noite. O outro concerto é na próxima terça-feira, dia 8. Sir Scratch vai estar no Metro da Baixa Chiado às 4 da tarde. O Monkey Business desta semana fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira. Até lá. Bons concertos. Monkey Business. Estamos de volta. Estamos não de é? Volta, pá. Já apanhámos ali o Expresso de volta. Sim, sim, sim. Aqui para o Porto. Eu podia dizer que estamos a ver a Torre dos Clérigos, mas não estamos. Pronto. Não estamos. Isto é tudo uma viagem muito fictícia, digamos assim. Mas já vos deixámos aqui com dois concertos, um para hoje e outro para a semana. Portanto, para a próxima terça. Já sabem, acabam de ouvir este programa e saltam logo de casa até à Music Box. A correr, vão correr. Que é mais uma noite offbeat, que é daquelas noites que vale sempre a pena, não é? Sim. Ainda por cima temos sempre o Solage. Grátis. Exato, é sempre grátis. E temos o Solage, que já foi nosso convidado, claro. Já esteve cá connosco. E trouxe vinis para o estúdio. É importante. Foi uma novidade é importante aqui. Dizer, sim, foi uma coisa inovadora. Uhum. Foi sim, senhora. Sim, sim. Bem, já que estamos a falar de hip hop. Vá, Joana, sei. força. Olha, vai. Eu gostava de passar Mind the Gap. Pronto, é só uma. Está bem? Se tu me permitis, olha, vou passar a música Todos Gordos, um bocado aqui em homenagem ao programa da FFM, é verdade. Nossos queridos colegas. Então fica Todos Gordos de Mind the Gap. Mais um dos nossos hinos, Gaia, Olim, Porto e Matosinhos, distritos vizinhos, não estamos sozinhos. É bom saber como contar. Quem está atrás de nós, quando nos quiserem atraiçoar, vou continuar a visitar pisos e partilhar puros conhecimentos enquanto estou a improvisar. Trilhar, são fortes, reventar, com o sistema a atacar. Vamos para fora, a dar mais valor ao nosso lugar. É outra cena, novados visitamos este planeta, dedicados a viajar na atmosfera, como uma cometa. Tacamos em várias frentes, em níveis diferentes, mas estamos ligados por graus mais fortes que aparentes. 1, 2, para Matosas, 3, 4, para Gaia, 5, 6, ponto inteiro, assim ninguém vai. Ninguém, toda a gente, norte, sul também vai beber ao mesmo, é claro, vocês sabem muito bem do que eu estou a falar. Estou a representar as cruzes que estão por trás. Há alicerces montar, preparar o futuro, mas o que interessa é o momento. Apresento o plano do ano, o bem a 100%. Digam-me são como eu, guardando hip hop as manos. Não interessa de onde viemos, interessa onde estamos e onde vamos. Temos que aproveitar o que é comum. Digam-me se sentimentos como este álbum. Outra vez vês, sente na tua mente. Põe, rec, no teu deck, segue tudo, gás, mais alto. Põe, neste som. Outra vez vês, sente na tua mente. Põe, rec, no teu deck, segue tudo, gás, mais alto. Põe, neste som tão bom. Todos os ricos vão reconhecer. O melhor que pode acontecer é nada fazer, crescer, continuar, sonhar, manter umas rimas e umas batidas só pelo real prazer. Todos que nos acompanham, ajudam e nos guardam. Seu respeito é bilateral, como esperavam. Ouçam isto, outro hino para rebentar a palhagem. Decibéis da melhor qualidade, altas percentagens de elementos produzidos, totalmente seguros, habituados, pensados para completar muitos enduros. Circuitos, cobertos, pistas para poder rapar. Gravar então em grupo, nosso dono na cara. Os gajos partem garrafas comigo,

os Salt, não é? Porque nós gostamos muito deles. Gostamos muito, vale sempre a pena voltar a ouvir. Pronto. E esta é uma música assim antiga, vá, mais antiga, que eles entretanto já deixaram de tocar. Uhum. E eu descobri esta pérola no YouTube e achei que valia a pena passar. A música chama-se precisamente Senhora, Nem Sair Nem Ficar. E eu gostei bastante. Se gostaste, Jana? Eu adorei, Rita. Foi espetacular. Foi espetacular, é verdade, é verdade. E nós também tínhamos pensado aqui em passar GNR, mas tivemos aqui um dilema, não é? Porque a música que faria sentido era... Estás proibida. Não, a música que faria sentido era a Pronúncia do Norte, mas não sei porquê... Não é que eu tenho alguma coisa contra o GNR, mas pá, não gosto particularmente das dunas. A mulher a cantar naquela música faz-me irritação nos ouvidos, na Pronúncia do Norte. Pronto. Daí que, pronto, não dá. O programa é teu, fazemos o que quisermos. Eu acho que sim, acho que é uma boa lógica, Joana, eu acho que sim. Bem, eu acho e que nós? Estamos a chegar ao final da nossa... Estamos. Da nossa primeira parte, não é? E a seguir, aliás, ela já está quase aí a ligar. Está. Temos connosco Capicua, que nos vai falar do seu primeiro álbum lançado pela Ótimos Discos e dos outros EPs que ela, entretanto, já... Sim, não percam a nossa conversa telefónica. É verdade. Vai ser muito boa, de certeza. De certeza mesmo. E temos o... Pronto, isto é um grande motivo de alegria para a Joana. Temos hip-hop feito no Porto, só. Na verdade. Segunda parte. As escolhas da... Sim. Da Ana Capicua, pronto, não... Da Capicua, é exatamente. É isso. E então, antes de começarmos a conversa com a Capicua, vamos ouvir uma musiquinha. Qual é esta... Ou melhor, que música é esta, Joana? Conta lá. Olha, decidi trazer Expensive Soul porque, pronto. Porque não sabes. Não, o porquê? Porque que é uma música deles. Nós nunca passámos a Expensive Soul, acho eu. Ainda por cima já tivemos aqui a nossa entrevista com o Dino. É verdade. Então acho que faz todo o sentido. A música que eu escolhi. É justo. É justo. A música que eu escolhi chama-se Liberdade de Expressão, é do álbum Alma Cara de 2006. E pronto, olha, é uma das músicas que eu gosto mais da Expensive Soul. E vamos ouvir. Sim, fica aí para vocês. Alguém me disse que tudo ia mudar. Eu cá espero, desespero com o objetivo prontinho para trocar. Estou farto de ser enganado, pisado, maltratado pelas leis das quais sou obrigado. Estou farto de as cumprir. Sim, tudo existe, regras, porque é que alguns temem em fugir. Alguém me disse que isto ia mudar, que um ladrão ia deixar de roubar para começar a comprar, que vai ficar tudo bem. Também vou aumentar a reforma da minha mãe. Assim tanta frescura que se vê por aí, assim tanta fome que vai deixar de existir. Os governantes tomaram conta, agora não têm mãos a medir. Será que só paleia ou é um sentimento verdadeiro? Lembro-me, tenho contas para pagar do mês inteiro, mas ainda continuo sem dinheiro. O que é que eu posso fazer? O IVA aumenta, o peixe aumenta, a carne aumenta. Eu nem sei como é que há gente que se aguenta a viver nesta situação precária, onde o rico fica mais rico, onde o pobre fica mais pobre. Da classe operária, tudo me é em vão. Fico à espera da solução. Liberdade de expressão. Liberta a tua opinião. Será que é isto que te ensinam? Liberdade e ignorância são palavras que não rimam. Senta a questão, liberta a expressão. Não espera a tua opinião para tomar uma decisão. Tens de livre pensar, entender a oposição e procurar aquilo que queres ou se buscaste ao que te dão. Liberta-te das lideranças, dos líderes, das audiências. Dá licença a eu ser livre e liderar as minhas preferências. Parece a minha experiência com expressões que não esperarias. Isto é sinceramente ser diferente da maioria. Rádios e provisões não conto passar underground. Editoras querem lançar rappers sem background. A paciência tem limites, a liberdade não existe. Na ditadura da ignorância e nas censuras da playlist. Fiz-te vivos, livre e decides. liberdade só atinges quando expressas e dizes. Liberta a ira, tira a pedra para que se vire a mentalidade. Eu prefiro a minha mentira do que a vossa verdade. Liberdade de expressão. Liberta a tua opinião. Será que é isto que te ensinam? Liberdade e ignorância são palavras que não rimam. Mais uma vez alguém me disse que o país está em crise, que vamos ter que poupar, que ultrapassamos as margens que podíamos alcançar. O déficit aumentou, em tempo de eleições do fim nem vejo quem se queixou. As promessas, essas são as bases das conversas, já ninguém acredita nessas. E a injeção da TV, certos programas que passam nem sei bem a dizer o quê. Alguém me disse que isto está mal, está mal, está mal, não sei. Há quem diga que isto está bem, se está bem, não sei. No final, desde há muito que não acredito em ninguém. Yeah, apesar de tudo, tenho orgulho em fazer música em português. Liberdade de expressão. Liberta a tua opinião. Será que é isto que te ensinam? Liberdade e ignorância são palavras que não rimam. Estamos de volta para a nossa segunda parte e já estamos na altura da nossa entrevista, que é assim, vá, um momento mais esperado, não é? Sim, sim, o nosso momento. do nosso programa. E atenção que houve muita gente já a felicitar-nos por termos a nossa convidada aqui connosco no Quando os Macacos Dominavam o Mundo. É verdade, é verdade. Mas, à semelhança do que aconteceu com o Dino, vamos ter a nossa convidada, sim, mas por telefone, e ela já está aqui em linha connosco, e como nós bem dissemos, é a MC Capicu, não é? Olá, olá, boa, olá. Noite. Boa noite, seja bem-vinda ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Tudo bem contigo? Também, está tudo bem. Isso é que é preciso. Ok, olha, então antes se calhar de falarmos no teu último disco, deixa-me só perguntar-te como é que começou o teu interesse pelo hip-hop? Começou quando eu tinha para aí 14, 15 anos e comecei a interessar-me pelo grafite. Foi o meu primeiro contacto com a cultura. Comecei a interessar-me pelo grafite, comecei a fazer grafite com alguns amigos e a partir daí comecei a envolver-me mais com aquilo que eram as pessoas que ouviam hip-hop no Porto, e comecei a ir às festas do Comics, que era um bar que havia na altura, onde todas as quintas-feiras havia festas de hip-hop, e a partir daí comecei a interessar-me cada vez mais pela parte musical, né, e enquanto público ainda, e ouvir Dilema, Mãe da Gueto, Matuzu, essas bandas do Porto, que já na altura eram bastante ativas, e depois foi uma coisa progressiva, mas só mais tarde, uhum, pá, em 2001, aí comecei a tentar escrever, até aí foi só mesmo enquanto público e ativamente enquanto writer, porque fiz grafite durante alguns anos. E como é que tu passas desse gosto, vá, desse ir para concertos, para o começar a escrever? É que, pronto, ouvia todos, nós conseguimos ouvir, mas como é que, o que é que te motivou, vá, a começar a escrever e como é que foi isso? Não foi uma coisa muito consciente, eu acho que foi progressivo o interesse. Eu, aliás, eu gostei sempre de escrever, desde bem que eu gosto muito de rimas e de escrever. Então acho que acaba por ser uma coisa natural, acho que o facto de me interessar pelo hip-hop também e pelo rap em específico passa muito por esse meu gosto pela escrita e pela leitura e pelas rimas em particular. Então depois quando comecei a ouvir rap mais intensamente, acho que por ser comecei a ter aquela vontade de experimentar. E depois em 2001, eu e a Marta, a M7, que é a minha companheira de palco até hoje, decidimos ganhar coragem e fomos ao mundo, à Casa do Mundo, que é Dilema, que na altura fazia beats para muitas pessoas que estavam a começar, no MC do Porto, da nossa geração. Então a gente foi pedir-lhe alguns beats para começar a experimentar. E escrevemos algumas músicas, que na altura foi uma tentativa só, não resultou em nada sério. Gravamos algumas experiências, mas nunca editamos. E foi esse o nosso primeiro contacto, mas foi uma coisa um bocado verde. Só depois, mais tarde, pá, em 2004, 2005, é que decidimos mesmo voltar a tentar de uma maneira mais séria, mais militante, e fizemos uma banda, que era Cizigui. Mas durante esse interregno, fomos escrevendo as coisas, depois ia passando, depois voltávamos a tentar, mas assim muito de forma superficial. Só mesmo depois, quando decidimos avançar e de forma mais militante, é que fizemos uma banda, fizemos depois um EP em 2006, e depois a partir daí nunca mais parei, até hoje. Sim, e quando é que... Portanto, diria que como eu começo mesmo a sério foi em 2004, apesar daquelas pequenas experiências antes. E quando é que surgiu a necessidade ou se calhar a oportunidade de gravares o álbum? Bem, foi um processo também bastante longo, porque, como eu estava a dizer, gravei em 2006 aquele EP com o Cizigui, que era eu, a Marta, o D1, que é o nosso DJ e produtor, e a Maria, que era uma... também fazia parte da banda, e ela cantava, não fazia rap, cantava mesmo. Depois, em 2007, editei outro EP também em grupo, com o Auge e o D1, que chamava, o EP chamou-se Mal Feitio. Depois, em 2008, editei uma mixtape a solo, chamada Capicula Gold Primo, que foi o meu primeiro trabalho sozinha, e foi também nessa altura que o meu trabalho chegou dentro do público hip-hop mais longe do que apenas o circuito mais local do Porto. E depois fiz várias participações em mixtapes e compilações de outras pessoas, em 2008, 2009 e 2010, e foi por volta dessa altura, por volta de 2009, que eu decidi que estava pronta para fazer um disco e que ia começar a recolher beats e a trabalhar nisso. E depois eu gostei de 3 anos até conseguir terminá-lo e depois editá-lo, e agora em 2012. Portanto, este percurso todo, nos 2 EPs em grupo, na mixtape sozinha, nas participações e depois no processo todo de fazer o disco, foi um processo que de vários anos, em todas as etapas foram necessárias, porque fazer um disco é uma coisa muito exigente e eu acho que não estaria preparada, como não me sentia preparada antes, e antes de mais decidir fazer um disco, eu precisava mesmo de todas aquelas etapas e todas aquelas experiências, primeiro para criar um certo público e um certo reconhecimento dentro do meio do hip-hop, que é o meio que sempre estive integrada, e depois também para sentir que tinha as ferramentas necessárias para fazer um disco, porque é uma coisa muito exigente e que é preciso muita dedicação e alguma experiência, porque inevitavelmente é uma coisa difícil e pronto, e portanto, se estivermos bem preparados é melhor, não é? Sim, e tu, como estavas a dizer, tu tiveste uma longa caminhada de preparação e começaste dos circuitos locais e saíste, alargaste, vá. Uhum. E este ano lançaste um álbum pela Ótimos Discos. Ótimos Discos, exatamente. E qual é a mensagem deste álbum? Basicamente, o álbum tem vários temas e vários registros. Eu acho que é a minha intenção foi fazer um disco pessoal, emocional e autobiográfico. É um registro que eu ainda não tinha experimentado antes. Primeiro porque tinha sempre trabalhado com outras pessoas e depois na mixtape em que trabalhei sozinha. Mas explorei muito isso porque também precisava de explorar outras coisas, nomeadamente o rap mais competitivo, mais despojado, mais dentro do registro da Ego Trip e das músicas de estilo livre, sem um tema específico. Bem, enfim, estava a experimentar outras coisas. E nesse disco senti essa necessidade de me virar para dentro e de aproximar a Ana da Capicua e fazer um disco pessoal e mais autobiográfico. Mas é que o conceito que está por trás do disco todo é basicamente o conceito que está por trás do meu nome, Capicua, é basicamente o conceito que está por trás da capa do disco, que é a cobra do rabo na boca, que é basicamente a ideia da circularidade, não é? Do eterno retorno e dos ciclos que se fecham na nossa vida, na natureza, mas sempre com uma perspectiva otimista, ou seja, que nenhum fim é um fim em si mesmo, é sempre um recomeço. E então que nós temos que encarar sempre os problemas como oportunidades, não é? como formas de renascer, de trazer algo de novo e de renovado à nossa vida e à vida das outras pessoas. E portanto, eu acho que o que eu quis fazer deste disco, além dessa aura pessoal, foi transmitir uma mensagem otimista, uma mensagem de esperança. E isso está a fazer no disco de várias formas. Formas muito subtis às vezes, e não estou à espera que as pessoas façam essa leitura conscientemente, mas acho que ouvindo o disco inconscientemente acabam por sentir esse estímulo. E, por exemplo, o disco começa com a música Primeiro Dia, sobre essa ideia de começar cada dia com uma atitude nova, com um olhar aberto e renovado em relação às coisas, com esperança. A música tem, por exemplo, o Heróis, é uma música que eu falo da crise, desta coisa da geração à rasca, mas acaba com uma mensagem de esperança, de que temos que acreditar que podemos fazer coisas por nós, que podemos seguir os nossos sonhos, as nossas vocações, e que temos que manter essa faísca. Sei lá, vários momentos do disco, por exemplo, A Volta, que fala sobre isso mesmo, sobre a capacidade de nos erguermos depois da queda, e de perceber que tudo passa, e portanto temos que aproveitar esses períodos difíceis para nos tornarmos pessoas mais livres e melhores e mais conscientes daquilo que queremos. Portanto, durante o disco todo eu tentei imprimir essa mensagem de otimismo e de renovação e de dar a por cima. Portanto, isso é um bocado isso que também... Eu basicamente sou uma otimista por convicção, portanto, isso acaba por ser aquilo que eu tento praticar na minha vida, né? Portanto, acho que também uma pessoa para fazer música e principalmente fazer rap, em que a palavra tem um poder tão grande, né? E que as pessoas ouvir tanta coisa, acho que é importante termos toda essa responsabilidade de trazermos alguma coisa positiva às pessoas e de inspirarmos de alguma forma. E portanto, acho que foi um bocado por aí que... esse espírito que eu fiz o disco. E é uma mensagem otimista que nós bem precisamos nos dias de hoje, não é? Mas tu estavas a dizer que com este álbum deste um cunho mais pessoal e aproximaste a Ana da Capicua. Sim. Os temas sobre o que tu escreves tiveram assim uma grande mudança ao longo dos anos? Eu acho que é inevitável que isso aconteça. No meu caso, pelo menos. Primeiro porque eu fiz os trabalhos em grupo, os dois EPs que eu fiz no princípio da minha jovem carreira, foram em grupo. E portanto, quando faz música com outras pessoas, os temas são sempre um meio caminho entre duas pessoas ou três pessoas, dependendo do caso. E nesse aspecto é bom porque te desafia, né? Se calhar outra pessoa vai-te sugerir um tema que tu nunca te lembrarias, ou sugerir-te um instrumental que também tu nunca escolherias à partida. Então acaba por ser engraçado essa experiência e esses pontos que se fazem entre duas pessoas com vidas diferentes e com gostos diferentes. Depois, na mixtape, eu era o que eu estava a dizer, eu tentei explorar um tipo de rap que eu achava que ainda não dominava, que é um rap mais competitivo, mais despejado liricamente, mas com mais impacto, com punchlines, com temas... um tema mais livre mas explorar um bocado aquela vertente competitiva do rap e da ego trip. E explorar também beats com mais simples, mais boom bap, em que o MC está mais exposto, porque são menos orquestrados e são menos cheios, e portanto o MC está mais exposto. E era essa a minha intenção, explorar esse tipo de beats e esse tipo de registro na mixtape. Uhum. E depois nas participações que seguiram também em mixtapes e compilações, continuei um bocado a fazer isto. Porque era uma coisa que eu não dominava naturalmente. Eu, quando comecei a escrever, sempre tive uma tendência para ser muito metafórica, muito lírica, e esse registro, se tu não tens se não trabalhas também um impacto e um discurso com mais ginga e mais direto, como é o discurso o registro do rap, se não tens esse lado também, fica uma coisa um bocado secante e um bocado vaga, e as pessoas não te entendem bem, porque precisas ter impacto, o rap precisa de impacto. Portanto, eu tentei explorar durante esse tempo da mixtape e das participações que se viram, explorar um bocado esse lado que me faltava. E portanto, agora no disco, senti que já conseguia explorar os temas mais emocionais, mais líricos, de uma forma mais direta, que comunicasse melhor com as pessoas. Portanto, se tu me perguntas se eu mudei muito de temas, sim, mudei. Mudei porque trabalhei com pessoas diferentes, mudei porque comecei a trabalhar sozinha, mudei porque explorei beats diferentes com registros diferentes, mudei intencionalmente muitas vezes para fazer esses exercícios e para me testar e para conseguir também evoluir enquanto é MC, tecnicamente. Portanto, sim, acho que é importante as pessoas também cultivarem uma certa versatilidade, e essa versatilidade não passa só pelos instrumentais, passa também pelos temas, como é lógico, e pelos registros, e pelo vocabulário, e pelo flow, e pela tua capacidade técnica de gravares melhor e de dominar melhor a tua voz, a dicção, quer dizer, passa por um conjunto de elementos que temos necessariamente que ir trabalhando, evoluindo. E eu também, quer dizer, há rappers que têm um estilo mais restrito e que exploram sempre mais ou menos os mesmos temas. E eu também gosto do trabalho desse MCs, não estou a dizer que não. Mas no meu caso, eu necessito de me ir experimentando de formas diferentes. Também por uma questão de me desafiar e ter pica para fazer sempre diferente. Sim, sim. E nós temos aqui algumas de umas escolhas que tu nos informaste, de Mind the Gap e Dilema, e se calhar ia sugerir que passássemos algumas músicas que tu escolheste para nós. A primeira vai ser, se calhar, Mind the Gap com Invicta. Porquê este tema? Porque disseram-me que o tema do programa era sobre o Porto e acho que falar sobre o Porto e sobre hip-hop e sobre hip-hop do Porto é impossível sem falar sobre essa música, que é um hino à cidade, não é? E à nossa relação coletiva com a cidade, que no caso, que normalmente dizem que o pessoal do Porto é bairrista, que é muito apegado à cidade. Eu acho que, não sendo bairrista no mau sentido, porque acho que não somos, temos muito orgulho na nossa cidade e muito apego. Eu costumo dizer que o Porto é muito ciumento e que é mesmo como um amante ciumento e que não gosta muito que as pessoas esqueçam dele. Então acho que essa música fala um bocado desse apego à cidade e desse amor pela cidade e pelas suas características, até pela sua neblina, pela sua luz escura, por esse ar assim melancólico da cidade. E acho que essa música é interessante, é uma música que até hoje está atual e que vale a pena ouvir. Ok, então vamos ouvir Mind the Gap com Invicta. O sabor, teu cheiro, tua cor, eu sei. O sabor, teu cheiro, tua cor, eu sei. Sabes que eu vivo para ti. Centrado contigo, olho para o teu umbigo. Vejo como tudo já faz sentido. Cada linha escrita sobre ti. Esta é só mais uma, nunca vi. Nada assim deve ser a bruma. Teu mistério és única. Granito aos teus pés te edifica. Fica. Nada te faz tremer, solidifica. Sinto-me voar denso. Eu penso. Antes de escrever, acendo o incenso. Destruir. Olho para ti e choro. A única mulher que eu nunca ignoro. Sempre presente. Mesmo quando ausente. Abro na tua voz. Física e mentalmente. Tenho na tua imagem. Teu gostar, uma alma. Tua fotoplasma. Sensações no meu carma. Invicta. Teu sabor. Teu cheiro. A tua cor. Eu sei. Que vives dentro de mim, sabes que eu vivo para ti. Invicta, teu sabor, teu cheiro, tua cor. Eu sei que vives dentro de mim, sabes que eu vivo para ti. Invicta, teu sabor, teu cheiro, a tua cor. Eu sei que vives dentro de mim, sabes que eu vivo para ti. Invicta, teu sabor, teu cheiro, a tua cor. Eu sei que vives dentro de mim, sabes que eu vivo para ti. Dás-me a volta à cabeça, estás sempre lá e pedes que me esqueça. Fazes fazer coisas que mais ninguém peça. Que eu recuso, ignoro. Comparando contigo, já nada me interessa. Há pessoas que à tua volta ficam estranhas. Outras ficam dóceis das tuas entranhas. Há quem prefira de noite todo dia. Respeitei e deste porque queria. Fria por fora, é mais quente por dentro. Cada curva tua transpira sentimentos. Respiras coragem, luta, honra, glória. Respiras selvagem, vias em toda história, memória, fragmentos de ti. Mas na primeira inspiração da ação deste MC sofri. Marquei passando no corpo, senti. Nunca me separo de ti, nem morto. Não é qualquer um que pode tocar. Seguir, podes virar, magoar, atingir. És como mil espelhos, virás para mim, virás para nós. Cheque sem fim. Nasci contigo, aprendi contigo. Vou morrer contigo, estás orgulhosa comigo. Orgulhosa connosco, somos teus. Mesmo peguem em nós, ponham no banho dos réus. Crias homens que morrem pelos seus, sabes que os seus. Mas sempre as coração pelos seus. E nos meus, chamos deste poema, este tema. Infinita. És a personificação extrema da amizade, humildade, lealdade. Juro fidelidade para toda a eternidade. Quando partir, toque no ódio e no amor. Que a minha bandeira do Porto, parte sem dor, invicta. Poesia em cada esquina, inspiração divina. Um rio dourado afogado na neblina. O amor da nossa vida, invicta. Poesia em cada esquina, inspiração divina. Um rio dourado afogado na neblina. O amor da nossa vida, invicta. Invicta. Invicta. Teu sabor, teu cheiro, a tua cor. Eu sei que vives dentro de mim. Sabes que eu vivo para ti. Invicta. Teu sabor, teu cheiro, a tua cor. Eu sei que vives dentro de mim. Sabes que eu vivo para ti. Invicta. Teu sabor, teu cheiro, a tua cor. Eu sei que vives dentro de mim. Sabes que eu vivo para ti. Invicta. Teu sabor, teu cheiro, a tua cor. Eu sei que vives dentro de mim. Sabes que eu vivo para ti. Invicta. Invicta. Invicta. Invicta. Principal pela qual batalhamos diariamente. Porque atrás nem sempre sendo litoral ao interior, vamos a todo vapor, não poupamos em esforços para partilhar o valor. Dentro B-Boys, MCs, writers e DJs, latas vinis, canetas gatas e rascunhos de papéis. Nós mantemos fiéis desde 96, incentivando putos como mandam as leis. Mano, sei que nos sentes, também sentimos por peito. Vemos em ti o reflexo imenso deste projeto. Nós somos tantos e ao mesmo tempo tão poucos, porque ainda há quem insista a fazer menos e ser mais que os outros. Ai, fugir e enfrentar este fogo agressivo. Se não fosse tudo certo, eu nem estaria vivo. Podes contar comigo, estamos juntos nesta guerra da paz e na alegria, na tristeza ou na merda. Porque Deus, quando dá, é para todos igual. Não cabe homem nenhum decidir o nosso final. Vamos em frente, rumo ao sol nascente, em busca de boa gente. Antes que cinzento na cidade se torne permanente. Quem nos tenta dividir não deve estar consciente das graves consequências que isso acarreta para a mente. Nós construímos o futuro no presente. Dilema está de volta com a mesma cara de sempre. Nós temos papéis definidos na sociedade. Nós vamos e levar a juventude. Tentamos dar família e cidade. Criamos música com atitude. Nós temos papéis definidos na sociedade. Nós vamos e levar a juventude. Tentamos dar família e cidade. Criamos música com atitude. Que acreditaram em nós, para todos os que nunca nos deixaram sós, para quem se sente representado pela voz do dilema, vossos advogados de defesa, para vocês pegue na caneta, escreva esta letra, temos a vossa confiança, não dizemos treta, selo de garantia para quem nos inspira, obrigado pelo apoio, respeito, simpatia pela comparência nos concertos e ovações, estas rimas são os nossos para os vossos corações, como agradecimento pelo reconhecimento, o nosso suor em prol do movimento, o vosso amor em gol, os maus momentos temos tempo. Autenticientes do nosso talento. Desculpem a demora, não estava na hora. Tivemos a limar as arestas até agora. Nós temos papéis definidos na sociedade. Nós vamos e levar a juventude. Tentamos dar-nos uma identidade. Criamos música com atitude. Nós temos papéis definidos na sociedade. Nós vamos e levar a juventude. Tentamos dar-nos uma identidade. Criamos música com atitude. Mano, peste, caveira, monte e destruidor. Juntos ou separados, espalhamos amor. Está luar, ramal e fonte da Moura. Grande onda, no bairro todo o sonoro bomba. O ligadão, cobrantões, marquês, gatos do beco. Sem vocês não curtia tantos concertos. Saudações, gente da grande Lisboa. Quando vamos aí, oh mano, é grande loucura. Pessoal de Gaia e Beira Rio. Esta corja não se ensaia, tem outro brilho. Pro Pipa de Espinho, Viseu e Matosinhos. E todos os sítios onde somos bem acolhidos. Um abraço, Pardelhas, Alentejo, geração do Algarve. No verão tragam uma grade. Movimento hardcore, ativista, Porto, arredores, Elisa, longa vida. Custóias e senhor adora, todos os que estão de Segway. A doente do bar, para minha mãe, minha avó e os meus dois irmãos. E toda a gente aí fora que está no coração. Toda a gente aí fora que luta à opressão. E toda a gente aí fora que está no coração. Toda a gente aí fora que luta à opressão. Vocês sabem quem são. What are you here for? I'm here to kill you. Acabámos de ouvir Dilema com a cena toda, a segunda escolha da Ana, da Capicua, pronto. Uhum. enquanto retomamos agora, e pergunto-te sobre as participações que tu tens no álbum. Ainda não falámos sobre quem participou contigo no teu álbum. Sim. Alguns nomes. Basicamente participação de MC, só tenho o Nerf numa das músicas, porque eu achei que o disco era demasiado pessoal e era demasiado íntimo para ter muitos convidados, ou que os temas eram demasiado pessoais para estar a introduzir outros contributos e interferências, entre aspas. Mas naquela música, em Judas e Dalilas, eu precisava de um Judas. Precisava de uma voz masculina, então decidi convidar o Nerf, porque além de ser um MC que eu admiro muito, ele tem um registro safado e sarcástico que rimava bem com o Judas e com o registro também meio cómico da música, e acho que resultou muito bem. Depois tenho muitos contributos a nível dos instrumentais, porque como eu não faço beats, Tive que pedir beats a vários produtores e portanto a base instrumental do disco toda feita através destas colaborações. E tenho beats do D1, do Dark Sun, do Ruas, do Nel Assassin, do Shane, do Sam da Kid e do Pedro Geraldo. E o disco foi todo gravado e misturado pelo Runa X, que é um músico do Porto, que faz música eletrónica. E, portanto, o disco foi um trabalho bastante, apesar de ser muito, um disco muito pessoal, é um trabalho de equipa. E eu acho que isso também trouxe alguma cor e alguma energia ao disco, o facto de ter vários contributos. E o facto do D1 e do Runa X, que fizeram a pós-produção e os arranjos nos beats, terem conseguido pegar nessa diversidade e fazer um conjunto coeso, uma coisa que não está uma manta de retalhos, mas que está um conjunto uno e bastante coerente, a meu ver. Portanto, acho que o disco vive bem desse equilíbrio entre vários contributos e ao mesmo tempo de ter uma aura coesa. Mas pronto, eu acho que a parte mais difícil de tudo foi, não sei se mais difícil, mas mais longa foi o processo de escolha dos instrumentais, de andar a pedir beats às pessoas e depois a escolher e depois a tentar encontrar os beats certos para aquelas ideias que eu tinha na cabeça. E esse trabalho foi muito longo e houve muitos produtores que eu contactei que me deram um beat e que eu não acabei por não usar, porque é muito difícil mesmo encontrar o beat certo para a nossa ideia, quando não somos nós a produzir. Mas acho que no final tive muita sorte, primeiro porque muitos produtores talentosos se ofereceram para trabalhar comigo, e depois porque consegui 14 beats que respondiam à minha ideia, e isso é uma coisa que nem sempre é fácil e às vezes é mesmo impossível. E é para conseguir a tal coerência de que tu falavas. Bem, agora vamos voltar mais um bocadinho à música. Assim, podemos passar mais duas escolhas. Porque não, Diao, não é? Tu escolheste Diao com Basta Acreditar. Sim, escolhi o Diao. Diao é um amigo meu, antes de ser um MC, muito talentoso. Acho que é um dos grandes talentos que temos no Porto, desta nova geração. Ele editou um disco em janeiro, chamado Reticências, e o disco é todo produzido pelo D1, que também é uma DJ, e que também produziu a maior parte dos beats do meu disco. E o som que eu trago hoje para passar aqui chama-se Basta Acreditar, e é um tema que também fala, tem esse registro otimista e de estímulo, de estímulo positivo para as pessoas que ouvem. E portanto decidi trazer esse tema. E também outro tema do Jimmy, que é outro MC muito talentoso do Porto, que também tem um tema bastante parecido, que se chama Só Depende de Ti. E eu escolhi essas duas músicas precisamente porque acho que hoje em dia precisamos mesmo desses temas positivos e transmitir às pessoas, principalmente porque quem nos ouve somos jovens e são às vezes muito novos. Então é importante a gente também aproveitar sempre a antena para estar a transmitir coisas positivas e alguma esperança às pessoas, porque acho que as pessoas andam sempre expostas a muitos estímulos negativos e ligam a televisão e é só desgraça. Portanto, é bom a gente fazer o trabalho oposto. Ok, então ficamos então com este momento otimista, não é? Sim, vamos ouvir então Diao com Basta Acreditar e a seguir Jimmy com Só Depende de Ti. Yeah. Há quem nasce no topo de uma colina, para chegar onde quer apenas 10. Outros nascem na paz, para chegar em outro lado só bem 10 várias vezes. A vida tem coisas assim, sabes? Acredita. No nosso sítio, sonhar é coisa de louco. As coisas bonitas que vês pertencem a outro. Conformismo sobrepõe, contentas-te com pouco. Tenho um segredo, escuta, se quiseres eu dou. Todos os olhos veem o mesmo, diz-me se não crês. A única coisa que se altera é a forma como as vês. Ensinam-te que os importantes moram no ecrã. Têm pérolas, bons carros, não pensa no amanhã. Para mim é diferente, aprendi. Quem ama tem bocadas a mais. Não cabe aí no que vivi. Tirei lições e vi que a maior parte delas não vinha escrita nos livros que li. Acredita, arregaça as mangas. Onde eu moro as princesas têm joias. ideias feitas de miçangas. Se o céu é o limite, eu relaxo. Lá sei que estrela é fácil, difícil é brilhar cá em baixo. Basta acreditar que só há um caminho, desde o ponto de partida até chegares ao teu destino. E não importa a tua origem, muito menos o que dizem. Destaca-te e alcança aquilo que outros não atingem. Basta acreditar que só há um caminho, desde o ponto de partida até chegares ao teu destino. E não importa a tua origem, muito menos o que dizem. Destaca-te e alcança aquilo que outros não atingem. Abre os braços e voa, levanta, âncora, ruma em direção ao que és, tens tudo por tudo. Há sempre uma porta que se abre, trancada com a frustração. E a chave do cadeado é forma da tua ambição. A vida é injusta, nem todos nascemos em berço de ouro, mas nem todos os que lá nascem morrem como vencedores. Alguns chamam a atenção, mentem como a lua, esperam que só escondem, brilham como a luz que não é sua. Não consigo mudar o mundo, a realidade é dura, mas se mudar o meu quintal, o outro ar à minha rua, talvez se eu não mudasse, fizesse o mesmo à tua. Não fiques de braços cruzados, age a tua, estares viva, teu maior compromisso. Ou é preciso chegares às portas da morte para que tu te apercebas disso. Criticam por seres diferente, não desistas, chega em frente. Vencer tal alcance, todos já não ganha toda a gente. Basta acreditar que só há um caminho, desde o ponto de partida até chegares ao teu destino. E não importa a tua origem, muito menos o que dizem. Destaca-te e alcança aquilo que outros não atingem. Basta acreditar que só há um caminho, desde o ponto de partida até chegares ao teu destino. E não importa a tua origem, muito menos o que dizem. Destaca-te e alcança aquilo que outros não atingem. Escuta, só tu podes lutar pelo que escolhes. Espalha nos teus olhos a força que em ti espera de todos. E mostra aos outros o porquê de poucos vingarem aqui. Escuta, só tu podes lutar pelo que escolhes. Espalha nos teus olhos a força que em ti espera de todos. E mostra aos outros o porquê de poucos vingarem aqui. Basta acreditar, basta acreditar, basta acreditar, basta acreditar. Desde o ponto de partida, desde o ponto de partida, desde o ponto de partida, até chegares ao teu destino. Escuta, só tu gente à espera de te ouvir dizer eu não posso. Para ver-te cair na fossa e para poderem fazer troço. Que não mata engorda, eu digo que não mata só faz moça. Nada vem de graça, mais vale tu desistir. Se não tens estômago para engolir todo o pão que o diabo amassa. Tu queres ser alguém na vida, não esperes pela mão amiga. E não esperes por alguém que decida o que tu deves fazer ou te diga. Que não podes, é conversa da treta. Quando precisas de uma mão, hás de ver que amigos tornam-se manetas. Vai-te a eles, prega fundo e ofusca quem duvida. Imortaliza a tua história com conquistas de uma vida. E deixa que arremessem pedras na tua direção e se desmanchem em desculpas no dia da tua consagração. Que eles hão de perceber que infelizmente representas tudo aquilo que eles nunca hão de ser. E o filme, cada vez que te dizem que tu não tens valor para conseguir, lembra-te, só depende de ti. Tu não vês, só querem pôr a duvidar do teu skill. Para tu nunca seres ninguém, só depende de ti. Depende de ti. Depende de ti. Só depende de ti. Yeah. Tu cais tão bem, sobes comigo. Eu tenho os meus por testemunha. Impossível é o quê? Deus é minha cunha. Imutável desde cedo, yeah. Nunca mudei a postura. Os piso palcos em salas estão a arrebentar pelas costuras. Porque eu sei o que é estar sozinho à beira da morte e na amargura. Eles querem ser consenso, eu escolho ser ruptura. Minha guerra vem da anos, tu é que só me ouviste agora. Aviso ao povo que eu decidi abrir a caixa de Pandora. Pelos anos que me contive, ouvir insultos toda a hora. Vai para a tua terra. Eu digo, olha para mim agora. Se estás comigo és meu irmão. Já sabes que eu trago a família atrás, então chama-lhe a ração. Pois sei, nem sempre se encontra luz ao fundo dos túneis, mas é por me ouvir que me sinto a caminhar em cima das nuvens. E nunca minha vida fez tanto sentido. Obrigado porque fizeste com que eu fosse mais ouvido. Yeah. Cada vez que te dizem que tu não tens valor para conseguir, lembra-te, só depende de ti. Tu não vês, só te querem pôr a duvidas do teu skill, para tu nunca seres ninguém. Só depende de ti. Depende de ti. Depende de ti. Só depende de ti. Vimos então agora Só Depende de Ti, de Jimmy, outra das escolhas aqui da Capicu. E pergunto-te, voltando ao teu álbum, como é que foi para chegar a este acordo com Ótimos Discos? Como é que isso aconteceu? Como é que surgiu? Basicamente, quando eu tinha o disco quase acabado, faltava acabar as misturas, umas pouca coisa e depois masterizar, eu enviei o disco a algumas editoras. E vou confessar que não tinha grande esperança de conseguir uma parceria com uma editora, porque, dada a conjuntura económica e dada a crise na indústria musical, né, com esta coisa toda da internet e essas transformações todas, as editoras não andam propriamente a arriscar muito, ou não têm grande dinheiro para andar a apostar em novos valores e isso. Fisicamente em estudo de música mais marginais, no sentido de alternativos, como o hip-hop. E, portanto, eu não tinha grande esperança, mas mesmo assim, por descargo de consciência, enviei o disco a algumas editoras e depois acabei por ter o cinema do Henrique Amaro, que é o diretor artístico de Ótimos Discos, a dizer que tinha gostado muito do disco e que estavam interessados em editar. E para mim foi ótimo, porque eu sempre desde o princípio queria pôr o disco para download gratuito, tal como os meus trabalhos anteriores. E então, Ótimos Discos acabou por ser o veículo. A cereja no topo do bolo, né? Porque para além dessa possibilidade de pôr o disco para download gratuito, ainda fazem distribuição do disco em formato físico nas lojas, o que era uma coisa que eu também queria. Primeiro porque acho que oficializa a coisa para o grande público, e acho que essa coisa das edições online, apesar de fazer todo sentido e do CD estar um bocado obsoleto enquanto formato, acho que para os mídias, por exemplo, quando não há um formato físico à venda na loja, parece que a coisa não é oficial. E depois também porque era o meu primeiro disco e eu queria ter o disco em formato físico, né? É sempre outra emoção. Mãe, ao meu pai. E portanto é Ótimos Discos, para além dessa dupla edição, é uma plataforma editorial que eu gosto particularmente, porque acho que tem feito um trabalho muito bom na divulgação da música portuguesa e de todo o tipo de música portuguesa, o que é muito, muito interessante, desde bandas que já estão mais firmadas até coisas bastante novas e desconhecidas. Vai buscar um bocado de todos os tipos de música, e no que diz respeito ao hip-hop, tenho apoiado bastante várias bandas, desde Niga Poison, a Dilema, agora dia 23 de abril saiu o disco dos Solares, para o Ótimo Disco também, o Nela Tessin, o DJ Rad, quer dizer, já têm editado bastantes projetos de hip-hop com muita qualidade, e portanto fazia todo sentido para mim editar para o Ótimo Disco. E acho que até agora está com o alinhamento. E tu apresentaste o teu disco agora no concerto de Ótimos Discos, no Europa. Como é que correu esse concerto? Foi muito bom. Os concertos de entrada livre, apesar de ser às vezes difícil, porque as pessoas ficam metendo na fila e às vezes há pessoas que não conseguem entrar, para quem vai tocar é muito bom, porque as pessoas é de ficar cheias, as pessoas estão entusiasmadas, quer dizer, cria-se ali um ambiente emocionante e eu estava muito contente de tocar ali, porque primeiro porque estes primeiros concertos, a preparação do disco, são sempre momentos emocionantes, porque estamos também a festejar a vitória que é conseguir produzir cá fora e apertar um bocado o disco com as pessoas, depois de tanto tempo a trabalhar naquilo quase de forma solitária, ou pelo menos, quer dizer, de forma cantei com duas ou três pessoas, né? Então quando chegam lá ao palco e partilhar o disco com tanta gente, é sempre emocionante. E depois também porque estava a tocar no mesmo palco com os Solares, que é um MC que eu admiro bastante, e acho que no geral a noite foi muito divertida, acho que as pessoas gostaram bastante dos concertos, pelo menos estavam bastante, era um público que é. E eu gostei muito dessa noite para casa, acho que foi, que correu muito bem. Tu gostaste, sim, não gostaste, Joana? Sim, sim, sim. O quê? Desculpa. Eu estava a perguntar à Joana se que ela tinha gostado. Sim, e aliás, foi o meu primeiro, foi a primeira vez que eu ouvi Capicua, por isso, parabéns por esse concerto. Ah, gostaste, obrigada. Sim, gostaste, sim, senhora. E agora que já meteste o álbum cá fora, como tu estavas a dizer, e bem, quais são os teus objetivos para o futuro? Olha, para já, continuar a fazer o disco chegar às pessoas, né? Continuar a promover o disco, a tocar o disco ao vivo, e portanto essa é a minha prioridade. Agora também estou a escrever a segunda parte da minha mixtape, desta vez com beats do Kanye West, vai se chamar Capicua Goes West e vai sair no fim do ano, e portanto também estou com vontade de continuar a trabalhar nisso, e portanto este ano estou um bocado centrada nessas duas tarefas, promover o disco, tocar ao vivo e preparar a mixtape para sair no fim do ano. Mas no futuro gostava, por exemplo, de fazer um disco com a M7, que é a minha companheira de palco, com o V1. Gostava de escrever letras para outras pessoas, sei lá, tanta coisa que eu ainda gostava de fazer que certeza que ainda vou arranjar mais. Sim, claro. E, portanto, estou com muita vontade de trabalhar. E queres deixar algumas datas para o futuro? Nós, sim, já que estavas a falar em promover o nosso tempo também se está a esgotar um bocadinho. E que datas é que tu tens aí para as pessoas apontarem? Olha, eu ainda tenho 12 de maio em princípio, mas ainda não está seguro. Uhum. Mas em princípio dia 26 de maio vou tocar em Lisboa. Vou dizer essa porque é em Lisboa e este programa é um programa em Benfica. Sim. Está público, Universidade de Lisboa. É verdade. Em princípio dia 26 de maio toco no Garagem em Lisboa num festival de hip-hop. Tá bem. Portanto, mas de qualquer forma, o que é melhor é as pessoas irem acompanhando o Facebook, facebook.com/capicularap, porque vou pondo lá as novidades, mas pronto, sim, podem já apontar dia 26 de maio, um sábado, em Lisboa, no garagem. Tudo portanto, a apontar na agenda. Se forem ao Facebook nas próximas semanas, têm a hora certa, o cartaz, o flyer. E essas coisas todas e outras datas que vão surgindo ou que vão sendo confirmadas. Mas pronto, já ficam aí com a ideia do 26 de maio. Ok. Sim, senhora, fica aqui esse apontamento. E nós, infelizmente, estamos a chegar ao fim. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada. Via telefone ainda por cima, isto correu muito bem. Sim, obrigadíssima. Não tivemos aqui muitos problemas. Sim, é verdade. Correu tudo bem. E, olha, desejamos-te a maior das sortes com esses teus projetos e com a promoção do álbum. Obrigada. E dia 26 lá estamos. Lá estamos, com exatamente. Certeza. Ok, e não esqueçam de dizer às pessoas, se quiserem sacar o disco e claro. Conhecer o disco, podem ir a otimosdiscos.com, que é gratuito. E nós, aliás, vamos fechar com uma música tua, escolhemos Medo do Medo, já sabem, podem ir a Ótimos Discos a sacar lá o álbum. Entretanto, fiquem isto é uma amostra, vai. É uma amostra, exatamente. É para gostar e depois irem a Ótimos Discos. Vocês já sabem que nós voltamos para a semana, desta vez à terça-feira, não é? Não fizemos... porque hoje foi um especial. Foi um especial, porque foi feriado ontem. Mas já sabem, para a semana, terça-feira, às 9 da noite, cá voltamos para mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Até lá, fiquem atentos ao nosso Facebook. Sim, sim. E já sabem que esta emissão passa em repetição aos sábados, às 3 da tarde, não é? Verdade. E está sempre disponível em podcast no nosso Facebook, portanto, caso não possam ao sábado, podem no outro dia qualquer da semana. Claro que sim. É o que interessa. Pronto, então vamos ficar com Medo do Medo. Obrigada, Capicua. E até Obrigada. Para a próxima terça-feira. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que se